Azul 4, 7 para pushback acionamento, está no posição 8. Autorizado, sim, para o táxi, Azul 4177. Camará, 4177. Salvador Rochener 6251, poderemos voar direto à posição CAT? Rochener 6251, chame Recife 1251, alterne 133-25 e solicite ao mesmo CAT. Oh, perfeito. 251-133-25, bom dia. 51. Bom dia. Direção 3201, desço para 2 mil pés, chegada Bonf, ajuste em Salvador no 012. Sombi Dev, controle Salvador 119.8, aciona 5426, Webjet 6749. Roda 90, curva direita da EL, Lira de Dev, 098-5426-340 aprovado. Objeto 6749, correto, confirmando somente aero via pelo ISCO 50. Chame pronto para o chuveque acionamento. Autorista 50, vai chamar agora. 6749. Contato Azul 4177, está com 93 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com. 4177, táxi livre via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. Pátio 1, Índia e Alfa, reporta pronto, Azul 4177. Bom dia, Web 5898, informação Delta, autorização Confins. Webjet 5898, para Confins, autorizado nível 340. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda, Bridge, Upper Zulu 1-6. Controle Salvador 119.8, aciona 5430, WebJet 5898. Autorizado com fim 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição lenta, lida print. Após do Luno 6. 198 controle, saída 5430, transporte web 5898, portão número 2. WebJet 5898, me pronto para o pushback acionamento. Salvador, referente de WebJet 5717, contornação de ar. Bom dia, WebJet 5717, para o Galeão. Autorizado nível 340. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da EL, Leda, transição Bidev, aerovia UPS November 857. Porto Seguro, UPS Zulu 16, Gruf, UPS Zulu 14, Toquim. Controle Salvador Operem 119.8, aciona 5427, WebJet 5717. WebJet 5717, obrigado Salvador Galeão, no voo 340, saída do 10, com curva à direita. E o compre da EL, linha da P10, interceptando apenas número 857, até Porto Seguro, Operem Zulu 16, até Grupo, Operem Zulu 14, até Toquim, chegada no Galeão. 5198, controle 542, na estação de fora. Correto, chame para pushback, acionamento, WebJet 5717. Um abraço, obrigado, WebJet 5717. Azul 4177, linha decola, vento 120 graus, 08 mais. A linha decola, 4177. 41177, decola ao 55, controle 1-19-8, bom dia. 098, obrigado. Controle Salvador Azul 4177, bom dia. Passando 2200. Bom dia, Control 177, Suzy Montanha 380, aí da Dael. 380 Dael 4177. Salvador, Sam, Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Solicito reboque da posição 9 para a posição 11. Autorizado. Reporte o término, Mike X-Ray Alpha. Ok, reportarei. Salvador Web 5717 na posição 3 para a suspeita através. 5717 autorizado, Simitax. Salvador Web 5717. Objeto 5717, não escuta? 5717. Pedi para guardar só mais um minuto para iniciar o pushback. O gráfico da companhia já terminou na posição 5. E só tem o pátio para realizar o táxi. Podemos se pedir só o propósito de passagem do tráfego da companhia retaguarda e iniciar seu pushback. Está combinado. Então, na hora da companhia, fechando 5, a gente vai fazer o pushback. 6749 da UERJ com 149 a bordo, 4 horas e 3, Fernando Galeão, tá próximo o táxi. WebJet 6749, táxi via Pátio Uno, em V Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. 62 na ajuste, reporte tá pronto, Juliette Alfa, 1-0. Azul 4177, chame Recife, 1251, alterne 1-3325. 6749, nossa, ponte perdão, já. WebJet 6749, a linha decola, vento 130 graus, 089. A linha decola, 6749. Localizador 1-0-3-2-0-1. 3-2-0-1, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6-3-2-0-1. Torre Salvador, bom dia, tá 3201, uma milha pro Índia Serra, baixar travado, ILS no zero. Bom dia, tá 3201, mantenha a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 3201. Para o taxi web 5797, 137, 3 horas e 45, com o Índia. Rio 5973. Bom dia, 5973, desça para 5 do pé, ajuste no 012, está presente pro de TAP. Bom dia, 5 pé, 012, pro de TAP. WebJet 6749, decola 04, controle 1-19-8, bom dia. 198, bom dia, 6749. Web 5777, ponto de espera próximo. WebJet 5717, visual com tráfego na final? Assim, rebatiu. após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, o Webjet 5717. Mas a aeronave vai pousar, a linha mantém na 1-0, Webjet 5717. Controle de Webjet 6749 decolado, cruzando 4000. Objeto 6749, subalto 340, vigilância. 340, vigilância, pode voar da Elson. Estimativo. Voar da Elson. Juliette, gate 8. Objeto 5718, livre decolagem, vento 120 graus, 08 mais. Jet 6749, chame o centro Recife, 1251, alterne 123-25. 251, alternando 2325, 6749. 49, alternativa 3325. 3325, obrigado. Rio Ciclone 73, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no localizador. Para 2000 pés, confirma o ajuste. 1013. 1013. Webjet 5717, decola 09, controle 1-19-8, bom dia. 198, obrigado, bom dia, Web 5717. Controle Salvador, excelente dia, Web 5717, transfere. Bom dia, 5717, contato na decolagem, subal 340. 340, Web 5717. Controle o 5973, pode aproar o externo da presença? O 5973, negativo, autorizado provisor. Objeto 5898. Autorizado, 5898, olha. Webjet 5717, voa da Elda presente, ordinário. Autorizado, da Elda 5717. Obrigado, da Elda presente, 5717.